Envie sua playlist na página do Facebook. facebook.com/programesenoar. Ou mande e-mail para programeasua@hotmail.com. Tava te traindo com a antiga namorada. Acreditava em tudo, eu mentia caçudo. E você igual boba, não sabia do meu mundo. Mas uma hora o telhado quebra, a casa cai. Pela porta da frente hoje eu não entro mais. Você descobriu, escondeu e viu, o coração partiu. E hoje mesmo aqui coberto eu tô passando frio. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar. Comportar, comprar aliança e com você eu vou casar. Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar. Me comportar, comprar aliança e com você eu vou casar. Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Eu tava te traindo com a antiga namorada. Acreditava em tudo, eu mentia, que absurdo. E você igual boa, não sabia do meu mundo. Mas uma hora o telhado quebra, a casa cai. Pela porta da frente hoje eu não entro mais. Você descobriu, escondeu e viu, o coração partiu. E hoje mesmo aqui coberto eu tô passando frio. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar. Me comportar, comprar aliança e com você eu vou casar. Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar. Me comportar, comprar aliança e com você eu vou casar. Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar. Me comportar, comprar aliança e com você eu vou casar. Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Que beleza, esse é o nosso super programa, esse que tá arrebentando com a turma mais esperta de todo o Brasil. São Paulo, Rio, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Sul, Natal, em todas as partes, todo mundo ligadaço e curtindo suas melhores, porque as melhores toca aqui. Aí você ouviu o som bacana com João Bosco e Vinícius, teve Alexandre Pires, teve Jota Quest e Conrado e Alexandro. Daqui a pouquinho a gente volta aí com muito mais. Programe-se! Programe-se! Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. A partir de agora, o ouvinte manda na programação. Programe-se! Aqui você programa a sequência e ouve suas quatro músicas preferidas. Está no ar, Programe-se! Com o Eronildo Tex. Salve, salve, rapaziada, tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos chegando por aqui com tudo, com mais um programa que vai arrebentar! Música e diversão e muito alto astral, é claro, é aqui na sua rádio, a rádio que completa você. Tá começando agora o nosso Programa-se para todo o Brasil, que tá plugado aqui através das ondas desta super rádio. E para você curtir aí através do Facebook também, a galera que tiver a fim de participar, entre em contato aqui, ó. Faz aí seu playlist de quatro músicas, a sua indicação, oferece para quem você quiser e manda para quem você quiser também, né? E manda para nós aqui, manda para nós. Programa é a sua, arroba hotmail.com ou facebook.com/programa-se no ar. Vamos nós então, chamando alô pro meu querido amigo locutor J Batista. Tá curtindo aqui o nosso som. Alô, Sandrão, tudo bem, meu filho? Preparado para mais uma jornada, para mais um programa de sucessos? Pois é, o Sandrão que faz aqui o nosso, que faz a nossa produção. Seja muito bem-vindo, Sandrão, que a partir de agora a gente vai começar bem, tá? Eu sou Eronildo Tex, muito prazer, tamo junto. pro Jotão que pediu, Armandinho, a filha, Rihanna e David Guetta que tá arrebentando com Right Now. Tem César Minotti, Fabiano e Jorge Matheus, Dois Corações. E vamos fechar com ela que faz o maior sucesso, na Anitta. Vou repetir, Anitta Zen. Começou nosso Programa-se. Anote o e-mail do Programa-se. programeasu@hotmail.com. Quando me dá uma louca, eu saio pra rua pra beijar na boca. Uma calça desbotada e a cabeça virada pra chamar a atenção de você. Só de você. Eu nunca saio da linha, só saio sozinha, não tem ninguém. Mamãe às vezes reclama que eu não vou pra cama com alguém. Ela não sabe a filha que tem. Ela não sabe a filha que tem. Quando me dá uma louca, eu saio pra rua pra beijar na boca. Uma calça desbotada e a cabeça virada pra chamar a atenção de você. Só de você. Quando se sente o que sente, se for diferente, tem sempre o porquê. Mamãe às vezes reclama, mas essa semana eu vou ter que dizer que ela não sabe a filha que tem. Ela não sabe a filha que tem. Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá. Quando me dá uma louca, eu saio pra rua pra beijar na boca. Uma calça desbotada e a cabeça virada pra chamar a atenção de você. De você. Eu nunca saio da linha, só saio sozinha, não tenho ninguém. Mamãe às vezes reclama que eu não vou pra cama com alguém. Ela não sabe a filha que tem. Ela não sabe a filha que tem. Direta com o ouvinte. Programe-se.

bacana com a Anitta Zen. Hoje o Tex continua aqui com a voz de taquara rachada. Vamos tomar uma água logo antes que o pessoal comece a me zoar aqui, né? Vamos curtir o intervalo. Curta o intervalo. Curta o intervalo, que tá bom demais o intervalo. Olha lá, solta. Programe-se. Programe-se. Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. Estamos de volta. Programe-se. Com Eronildo Tex. Beleza, moçada? Tamo de volta! Continua pra você ligadinho, curtindo, ligadinho, falei, né? Ligadinho. Continua o nosso programa. Você aí fez o seu playlist? Já fez o seu playlist? Bom, né? Vamos lá então, no seu playlist. Então anote aí, ó. Manda pra mim. Programa é a sua, @hotmail.com ou facebook.com/programe-se no ar. Deixa eu mandar então pra Thaís Caires, pra o a Tamires Lima, o AR Festival, o cara que faz uma pancada de eventos, tem a Iris Costa, São Paulo, e também, claro, pra toda a rapaziada curtindo aqui o nosso som, aqui através da rádio que completa você, tá bom? Vamos lá então, tá chegando o som bacana com o Daft Punk, Cat Look, tem Paulo Vagalumes, tem Bruno Marrone, Você Me Vira a Cabeça, tem Cristiano Araújo, Maus Bocados, é aqui na sua! Tá a fim de ouvir a sua sequência aqui no programa e se... Faça uma lista no 4 músicas e nos envie pelo facebook.com/programe-se no ar ou mande um e-mail para programeasu@hotmail.com. Like the legend of the Phoenix. With beginnings, what keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get lucky.